Meu time não tem drip, tem borogodó. Se o de vocês não tem, então vai tomar no cu. Nunca foi pelo glamour, a música é maior. Sempre fui disposição, mas vou falar pra tu. Vejo tudo da varanda aqui de Itaguaçu, cantando pra multidão e me sentindo só. Ninguém tem nada a ver com isso, seguro o B.O. Engole o choro, vai pra vida e o próximo show. Podem me ver chorar, mas nunca no chão. Meu time não tem drip, tem borogodó. Hip hop foi a fresta, minha rendição. Nunca vão me tocar, sou filho do leão. Que cuida de mim até se não mereço. E se hoje eu aconteço, ele me deu a mão. Senhores, senhoras, jovens, crianças, ouçam uma belíssima verdade. Vou na manhã, nas escolas eu sou poesia em formato de som. Sintoniza, leva a brisa que sou, já que a vida permitiu esse dom. Só se vive uma vez, só se vive uma vez. Pois é, sintoniza, só se vive uma vez. Sintoniza, sintoniza, vai pra cima é melhor. Vai pra cima, novo dia, nova chance, outra chance agora. Eterniza, eterniza, deixa a marca na história. Poesia, só se vive uma vez. Meu time não tem drip, tem borogodó. Se o de vocês não tem, então vai tomar no cu.